17, decolar 244, controle, 19935, bom voo, boa Páscoa. 19935, obrigado, bom dia, ótimo domingo, boa Páscoa, gol 271. Controle de Salvador, gol 271, bom dia, 1300 pés, saída Pucca, na sua escuta. Gol 271, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 390, na saída Pucca, transição Caju. 390, Pucca, Caju, gol 271. no 271, nós chamamos agora o centro Recife. 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, muito obrigado, bom dia. Voo 271. Voo. Controle Salvador, é o LJ, o Instituto Ligate Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Whisky Juliette Romeu para reboque do pátio 3, para pátio principal, posição 3. Está autorizado, reporte ao término. Reportar ao término, obrigado. Autorizado para Congonhas, nível 3, 6-0, Decolada 10, saída é a da El, transição bridge, após bridge, direto na Upper Zulu, 16. Depois direto para o Hotel Zulu, depois bridge com Flamengo Branco. Transponder ao 5137, controle de saída 199, decimal 3, 3601. Contagiamento correto, estima para o push no 09. Para o push 09, 3601. Bom dia, Romeu. Até a próxima. prossiga. Autorização para Guarulhos. 251, no ponto de matrícula. É o Alfa Victor Hotel. É o Oceania 251? Afirmativo, 3. Qual foi o seu estimado para decolagem? Estimado é o 5. Tá, assim que eu receber seu plano, que deve ser por volta das 7h10, eu pago a sua cópia, tá ok? Tá ok, obrigado. Até que você tem qual prova? É venda da El ou... Eu preciso saber da sua aerovia. Ah, tá. Então tá bom, obrigado. Ah, se for peso 10, é da El Leda Brito. 3601-09 para posicionar. Santa 3601, autorizado. Puxa pra cá, só né? Chama ataque. Autorizado, puxa também, chama pra ataque. 3601. 6251 da Ursa, pronto, cópia. Pronto. Tá autorizado pra Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Embridge intercepta peso Luno 0 e prossegue conforme a rota prevista. Aciona 5144 no transponder 11935 a frequência do controle. 4 Controle Salvador, bom dia, é o Webjet Luiz de Juliette Serra. Serra, 11895, por favor. Gentileza, a senhora poderia repetir a frequência? 11895. Controle de Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Serra. Whisky Juliette Serra, prossiga. Whisky Juliette Serra solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 01. Está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Serra. 601, estacionado pronto para o táxi, com POB de 99, com 4 horas e 15 de autonomia, alternando o galeão. Via Pátio 1 de Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 360. Confirmando, via Pátio 1 de Alfa. Afirmativo.